te buscar na multidão. Quando penso em amor, eu penso uma canção que te faça sonhar, que toque o coração. Estamos sós, o mundo em canção.